caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, 18 de setembro de 2010. E eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe trazer mais uma edição do nosso programa, do nosso Histórias da Eurovisão, que hoje será mais pequeno. Será uma edição reduzida, mas é o que é possível hoje trazermos à antena. Vamos ficar com a música Danse Vise, de Georg Einmann, da Dinamarca Greg e Georg Einmann, que venceram o Festival da Eurovisão em 1963 com Danse Vise, a música da Dinamarca interpretada ao vivo, vencedora do Festival da Eurovisão do ano de 1963. Escutamos agora a música vencedora do Festival da Eurovisão em 1964. Ela eternizou-se com esta melodia e tudo começou aqui, no ano de 1964, quando Gigliola Cinquetti com Nona L'Età venceu este Festival da Eurovisão, este evento internacional da música. Vamos ficar com mais uma interpretação ao vivo, desta vez de Gigliola Cinquetti com Nona L'Età. Amarti, non ho l'età. acha que eu viva por amor romântico? Nela feita que venga de giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amare. Em 1965, o Luxemburgo via vencer novamente, ou via-se vencer novamente, o Festival da Eurovisão. Era France Gall, la poupée de cire, poupée de son, que vencia e que encantava o público. Tal como a intérprete anterior, Gigliola Cinquetti, também France Gall se eternizou com este tema. E foi um lançar de carreira para esta cantora, que já cantou em muitas línguas, mas sobretudo em alemão. Vamos ficar com a voz de Francesca Galliani, Poupée de Cire, Poupée de Son. Chacun peut me voir. Je suis partout Em 1966, era a Áustria que vencia este festival. Era o primeiro título conquistado pelos austríacos. Então, em 1966, no ano em que Rafael, da Espanha, encantou toda a gente com o seu Yo Soy Aquel. Mas a música que venceu foi uma música cantada em alemão, mas com um título francês. Merci Chérie. É o tema que ouvimos agora, vencedor do Festival de Eurovisão de 1966, pela Áustria. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci, chérie. Merci. C'est où de Jürgen? Il vient de défendre. E chegamos ao final da nossa mais curta emissão de Histórias da Eurovisão. Por hoje foi aquilo que nos foi possível trazer. Esperamos na próxima semana ser possível trazer mais coisas com mais tempo e mais música que lá está. Vamos ficar com a vencedora Sandy Shaw de 1967. Ela interpretou Puppets on the String and on the Strings pelo Reino Unido. Foi assim que ela venceu com este Puppets on a String, o Festival da Eurovisão de 1967. Para não variar, esta foi mais uma música que se eternizou, tal como Sandy Shaw, que teve depois uma carreira ainda próspera. Vamos então ficar com esta música e com ela me despeço, desejando-lhe a continuação de um ótimo fim de semana na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem e até hoje a 8 dias.